da Federação Espírita do Distrito Federal, Carlos Dias, que trabalha conosco. Certa vez, o nosso grupo de estudo evangelho disse: Nazareno, alguns amigos andam com a camiseta onde tem escrito Jesus. E há um ditado que diz que é muito fácil andar com Jesus no peito, mas precisamos ter muito peito para andar com Jesus. Temos que ter muita coragem. Temos que testemunhar que somos seus discípulos, porque ele nos asseverou: aquele que me confessar e testemunhar perante os homens, eu confessarei e testemunharei diante do meu Pai. Então, testemunhar Jesus não é somente se dizer cristão, não. É agir como Jesus nos propunha. É seguir os mandamentos. É tentar se melhorar. Reconhece-se o espírita pelo esforço que empreende em domar as suas más inclinações. O desapego do futuro, ele não nos pertence. O desapego do resultado, o momento presente. A felicidade na Terra, está escrito na questão 920, que poderemos sim ser tão felizes quanto possível neste mundo de provas e expiações, mas que temos ainda muito a avançar. O materialismo, a criação dos pais, muitas vezes imprime nos seus filhos um sofrimento, porque eles acreditam que só serão felizes se forem tão bem sucedidos quanto o padrão de vida que os seus pais lhe proporcionaram. É um problema que eu vivencio. Então, os pais deveriam fazer como Bezerra de Menezes, que considerava seus filhos não tão somente os filhos da carne, mas todos os irmãos em humanidade. E nunca teve supérfluo em seu lar, porque sempre ajudava aos necessitados. O desapego afetivo, porque diz no Chico Xavier que 3/4 dos espíritos que desencarnam aqui no planeta permanecem aqui ao nosso redor, entre os encarnados. Que não alçam as esferas superiores de imediato, não, demoram-se aqui conosco. 3/4, porque estão extremamente apegados à matéria, ao ciúme doentio, à esposa, ao filho, à dependência, porque não aprenderam a viver por si mesmos, não aprenderam a amar a Deus sobre todas as coisas. E quando o filho retorna ao mundo espiritual antes do tempo, eles não conseguem vencer aquela dificuldade. Ou então nós enfrentarmos os nossos pais que não aceitam nossa religião, e dizermos-lhes, como o próprio Cristo nos ensinava, que aquele que não me amar mais do que a seus pais, do que a seus irmãos, do que a seus filhos, não é digno de mim. Mostrando que muitas vezes temos que nos libertar dessa injunção, dessa força psíquica das palavras que nos geram sofrimento e cobranças dos nossos pais, da nossa família, como está também no Bhagavad Gita, no diálogo entre Arjuna e Krishna. Vamos ver a questão da vaidade intelectual, termos o desapego da nossa personalidade, porque até ela nós perderemos. No mundo espiritual não perguntarão o nosso nome, nem o que fizemos, nem os nossos títulos, nem qual a nossa religião, mas seremos reconhecidos pelo brilho do nosso espírito, pelo nosso coração de amor e de alegria, pela nossa sabedoria, porque nada há na terra oculto que não seja revelado no mundo maior. Todas as nossas dificuldades estarão aparentes no nosso perispírito. A leitura dos pensamentos, a telepatia é uma realidade dos espíritos superiores em relação aos inferiores. O nosso karma é dinâmico, nos diz Divaldo Pereira Franco. Não existe essa fatalidade que eu fiz o mal, terei que pagar necessariamente o mal. E ele nos diz no seminário Plenitude que por isso Kardec jamais usou a palavra karma na codificação, substituindo-a por lei de causa e efeito, mostrando que o bem que nós fazemos aqui na Terra modifica o nosso karma. Sereis ajudados no mundo espiritual, do mesmo modo que ajudares aqui na Terra, nos diz o Espírito Emmanuel. O bem que fazemos no planeta é nosso advogado em qualquer parte. Então, nós temos que tomar a atitude de fazer o bem, ajudar a casa espírita, que é o foco de luz no planeta, faz a maior caridade para a doutrina espírita, que é a sua divulgação. Ajudar na divulgação, auxiliar financeiramente, voluntariamente, uma vez por mês que seja, na faxina, no trabalho voluntário, na livraria, na recepção. Tem trabalho pessoal todo aqui, Edni? Tem pessoal, trabalho pessoal todo aqui? Está todo mundo empregado, pessoal. Nesse país onde reina o desemprego, nós temos o trabalho voluntário, basta uma vez por mês. Mas Nazareno, faxina é uma coisa simples, vale tanto para os espíritos quanto uma hora de palestra, uma hora de doutrinação, uma hora de passe, uma hora de direção da casa. O que eles querem é nosso esforço em ajudar. A boa vontade, Deus não nos exige o que nós não podemos dar ainda. Então queremos dizer